Senhoras e senhores, está começando agora o meu, o seu, o nosso Comic Netflix Show! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Eliot Chacones. Fala galera, aqui o Dragon aqui. Este é mais um Comic Netflix Show. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês também estão ouvindo isso? Tá todo mundo? Que começo foi esse? Esse começo já é o gancho para o que nós vamos falar nesse episódio. Parece que tem alguém paranoico aqui hoje. Será que tem alguém paranoico aqui? Será que vocês estão ouvindo vozes? As mesmas vozes que nós estamos ouvindo? Estão enxergando pessoas? Ou não? Oh, meu Deus. Eu acho que eles só vão estar ouvindo vozes, mas aí já é algo pra se preocupar, ficar ouvindo vozes dois loucos aqui. Não, enquanto eles tiverem ouvido as nossas vozes, beleza. Quando eles começarem a ouvir outras vozes e começarem a enxergar outras coisas, aí é complicado. Eles vão estar lá conversando com outra pessoa falando, eu tava escutando aquele Comic Netflix Show esses dias e tinham 5 caras falando no Comic Netflix, mano. Meu Deus. Por que a gente tá fazendo essa brisa toda nesse episódio? Por quê? Eu não sei. Por que eu não sei? Que a gente é dois loucos. Que a gente não tem o que fazer. Que a gente não tem o que fazer, é só falar besteira no ouvido de vocês, é isso aí. Estamos assim hoje porque o programa de hoje vai ser sobre Mr. Robot. Nós vamos falar hoje sobre uma das séries mais badaladas de 2016, talvez de 2015 também, não sei, mas é uma das séries mais faladas e acho que nós vamos falar aqui hoje em 4 pessoas, talvez? No mínimo. Nós vamos falar sobre Mr. Robot. Exatamente. Mr. Robot ele é uma série que atualmente ele passa no canal USA. Olha aí, quem já assistiu o canal USA antes do Mr. Robot, por favor, levanta a mãozinha. Levanta a mão porque você é legal, você é... Você é um cara... Você provavelmente deve morar nos Estados Unidos. Porque... Você é hipster. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Bom, então como é esperado, né, de todos os nossos programas, de todos os nossos Comic Netflix, padrãozinho é a gente falar primeiro sobre o casting da série, depois apresentar o que é a série. A gente faz tudo ao contrário aqui, as coisas são assim mesmo, vocês têm que acostumar. Nosso padrão é todo errado, todo doido. A gente devia falar primeiro da série e depois falar do casting. Mas faz mais sentido falar do casting, porque aí vocês vão saber de quem que a gente tá falando quando a gente falar da série, né? Pelo menos pra Exato. Mim faz mais sentido. Isso que quer dizer dar nome aos burros. Exatamente, né? E o casting dessa série, ele não é recheado de tão famosos quanto foi o casting da última série que nós falamos, né? Que foi Westworld. Lá tinham vários nomes de peso, mas tem uns nomes fortes aqui também em Mr. Robot, né? Sim, sim. Começar pelo próprio protagonista da série, né? Que é o Elliot, né, nosso amigo Elliot Alderson. Que é o Rami Malek. Exato. Né, ou Rami Malek, eu não sei como é que pronuncia direito o nome do cara. Provavelmente ele tem alguma origem árabe aí, alguma coisa assim do tipo. E... Bom, eu não lembro dele muito, de muitos filmes, pra falar a verdade. Sem pegar cola aqui, eu lembro dele do Uma Noite no Museu, é isso? Ele era o faraó lá. Isso, ele tem no Uma Noite no Museu. Foi o primeiro lugar Você que eu vi ele. Você lembra de mais algum filme? O primeiro lugar que eu vi ele foi no Uma Noite no Museu. Você lembra de mais algum filme? Recentemente assim, nos últimos anos eu vi ele no filme do Need for Speed. E se eu não me engano, ele tem algum filme da saga Crepúsculo. Não sei qual, porque eu não assisti nenhum, mas... Ah, mas esse a gente descarta, né? Esse não precisa mencionar. Vocês não ouviram. Esse é o nome de saga que não precisa mencionar. A gente acabou com a moral dele agora. Sim. E junto com ele tem um outro nome famoso, né? Quem é? É o Christian Slater, que na série ele faz o pai do Elliot. Certo. E também, né, spoilerzinho. Já vai o primeiro spoiler antes de começar a falar da série. É o Mr. Robot, ele... né? Na verdade, você deu o primeiro spoiler antes de falar, da gente falar, que ia dar o spoiler. Porque, na verdade, série, pra quem tá começando a assistir a série agora, né, não sei por quê, por qual motivo tá começando a assistir agora, Mas beleza que tá assistindo, se você ainda não assistiu a série, como nós sempre recomendamos, morra. Mas quem tá começando a assistir a série agora, já foi um puta spoiler, porque na verdade ele é apresentado primeiro como Mr. Robot. Exato, é. Ele não é apresentado como Mr. Robot. Aliás, ele não é apresentado como Mr. Robot, você só vê por causa da camisa dele, né? É, ele tem um Mr. Robot no jaleco dele, na jaqueta dele lá. É, no jaleco dele. Em nenhum momento é citado o nome dele, né? Nos primeiros episódios, não. Tanto que o Elliot pergunta o nome dele em algum momento lá, ele fala, não, isso aí deixa pra depois. Relaxa, não liga não. Exato. Pode me chamar de tiozinho do trem. Tiozinho do trem. Mas aí, Christian Slater não só atua na série, como ele também é produtor da série. Olha aí. E ele já fez vários filmes B, né, que a gente... Filmes B é que eu digo assim, né, não são esses filmes super black blockbusters que a gente vê por aí. Mas vários desses filmes que você assistia em Sessão da Tarde, Tela Quente, essas coisas, tinha ele lá fazendo alguma coisa, né, no... Eu não lembro de ter visto ele em papel principal, já vi ele muito como coadjuvante em filmes assim, né? Sim, sim. Então, vários desses filminhos que você assistia em Sessão da Tarde tem ele. Ele protagonizou mais filme nos anos 90. Nos anos 90 ele tinha bastante papel principal. Tem um filme que eu não sei se vale a pena citar, porque esse filme, ele meio que divide opiniões entre os gamers, né? Alguns acham que ele é um filme ok, tem outros que ele acha que é uma porcaria total, que é o Alone in the Dark. Ele é o principal, ele é o principal, né? O Edward Kerman. Né, do Alone in the Dark. Esse filme eu lembro que ele era o principal. Agora os outros, sei lá, Pecados Mortais, A Perseguição, Dinheiro Sujo, esses filmes assim, né, de terceiro escalão, assim, sei lá, segundo escalão. Não tô menosprezando o ator, tá, galera? Tô falando sobre os filmes mais comuns em que eu lembro dele, assim, de cabeça. Certo. É, acho que esses são os dois nomes mais bam, assim, né, do cast, né? Lembro, talvez o Michael Christopher, talvez, né, que é o Philip Price, não sei, eu já até pulei aqui a nossa ordem, mas, né, só pra deixar na ordem dos famosos aqui, o Michael Christopher também já fez alguns filmes assim, dessa mesma amplitude, né, do Christian Slater, né, desses filmes que você vê em Sessão da Tarde, etc, tem um ou outro filme famosaço assim, faz o Philip Price, né, que é o topo do topo da cadeia alimentar na série, né, do Mr. Robot, digamos assim. É o cara por trás da Evil Corp. O cara por trás de tudo que é coisa do mal. Mas seguindo aí o cast dos personagens, agora temos uma porrada de personagens femininas. A primeira cena, Portia Doubleday, que ela faz a Angela Moss na série. Angela Moss. Uma amiga de infância do Elliot. Exato. E ao lado dela nós temos a Carly Chaykin, ou é o Chaykin, eu não lembro como é que pronuncia, mas acho que é Chaykin. Né? Carly Chaykin. Carly Chaykin, que é a Darlene. E só vamos falar isso por enquanto. Deixa pra parte de spoilers por pra enquanto, gente falar o que ela é de verdade. E seguindo o cast, temos a Stephanie Cornelissen. Não sei se fala o nome dela assim, mas vai assim mesmo. Que é a Joanna Welick na série. Olha aí. Que é a esposa do próximo personagem. É, a próxima pessoa que a gente iria dizer, na verdade, é o Tyrell Welick. Tyrell Welick. Né, vocês verem como eu sou ótimo na pronúncia de nomes estrangeiros. O melhor pronunciador de nomes estrangeiros é Tyrell Welick, né, que tem um papel bastante importante aí em Mr. Robot, que é o Martin Wallstrom que faz, né? Temos também a Grace Gummer. A Grace Gummer. Na série... Grace Gummer. Olha só. Olha aí. Tá que nem no cast de Westworld. Ah, cara, toda série eu tenho que ter um crush, né, cara? Senão não tem graça. E a Dominique Dom de Pierro, né? É agente do FBI. FBI. Que aparece na Season 2 só, né? É, ela é o crush, mano. Não tem como. Né? Ela é o Coririo do Zóio. Coririo. É o Coririo. Coririnho do Zóio. Curirim do Zóio, velho. Tem jeito. Tá bom, tem um monte de gente que é caído pela Joana e tal, não sei o quê. Tá, a Joana é bonita, não sei o quê, mas, mano, tá Dominique. São as mesmas pessoas que são caídas pela Megan Fox. É, então. Não. Dominique, mano. Ruivona, pá. Dominique, né? Dominique. Pô, FBI, durona. FBI, durona. Tá lá, solitária, sozinho e tal, sem ninguém. Conversando com o computador. Conversando com o computador. Com a inteligência artificial lá. É. da Nick. Ela conversando com a minazinha lá do computador dela e você com a minazinha do Windows 10, né? Como é que ela tá vendo? Katana, o nome dela? Katana. Eu conversando com a Katana, né? Tô tentando me matar já. Cometeu harakiri. Não sei nem se eu tô falando besteira, é só, que eu acho que é não só é. Só piada de classe. É, só piada de classe. Eu não sei se é com katana que se comete a harakiri, mas fica aí pra vocês pesquisarem. Eu também acho que não é, mas. Fica de lição de casa. Fica de lição de casa. É. O próximo personagem que a gente vai falar é o Leon. Ele é interpretado pelo Joey Badass. Joey Badass. Olha o nome do cara. O cara já é Badass no nome, já tem um personagem Badass. A vida Badass. É, todo merece. Ele também é introduzido na segunda temporada. Na segunda temporada. O Michael Dreyer na série, ele interpreta o Cisco, um dos hackers da série. É isso, ponto, esse é o... É só isso, é. Isso descreve o personagem, é um dos hackers da série. É um dos hackers da série, ele tá lá pra fazer a trama desenrolar. Tá lá pra hackear. E é outro cara também que tá... Que tá lá pra hackear, mas um pouco mais, né, acima... Né? É o cara que interpreta o White Rose, ou a White Rose, dependendo, não sei que parte da série você está. Né? Depende do contexto. Depende do contexto, né? Que é interpretado pelo B.D. Wong. O B.D. Wong fez os filmes aí, né? Fez uns filmes bons aí. É, ele tinha que estar no começo do casting lá junto com o Rami Malek e os outros, porque ele tem alguns filmes de... Muito grande orçamento aí. É o exemplo do Jurassic Park. É, o cara fez Jurassic Park, pô. Devia estar. Mas, como vocês sabem, aqui no Comic Netflix, nada é... é tudo bagunçado, nada é planejado. Nada é o que parece. Nada. O controle é uma ilusão aqui. Tudo é uma ilusão, né? Então ele tá aqui. Seguindo, nós temos a Gloria Rubin, que ela interpreta a Krista Gordon, que é a psiquiatra, psicóloga, não sei, do Elliot. É, a psiquiatra do Elliot tem uma presença bem forte na Season 1. Na Season 2 ela não aparece tanto, mas já tem uma presença bem forte. É uma das personagens centrais da trama, né? Ela é o tipo de personagem que é um personagem secundário e central, eu diria. Que é aquele personagem que ele tá sempre rodeando o personagem principal, mas algumas das ações importantes que o personagem principal toma é por causa dela, né? Por causa desse personagem secundário. Sim, sim. Então não tem como deixar ela de fora do casting. E também não tem como deixar de fora do casting... Né, o Bruce Altman, que faz o Terry Colby. Né, que praticamente é a notícia da Season 1 inteira. Né, e um personagem pra lá de importante na Season 2 também. E pra fechar o cast, a gente tem o Michael Dill. Que na série ele faz o Gideon Goddard. Que durante a primeira série ele é basicamente o chefe do Elliot na empresa que ele trabalha lá, na Allsafe. É, que tem um papel bastante importante também na trama da Season 1. Da primeira temporada. A primeira temporada ela é bem mais fechadinha, né? Tem personagens com papéis bem mais centralizados do que a segunda temporada. A primeira temporada ela meio que foi feita pra, se a série não continuasse, ela ser bem fechada. Sim. A segunda temporada ela já deixa gancho pra próximas temporadas, porque o pessoal viu que essa série ia continuar, fez muitos fãs, então... Pode acreditar que vai ter mais algumas temporadas vindo por aí. Exatamente. E tem outros nomes também no casting, né? Você pode acessar lá o link que nós vamos deixar aqui no post do Adoro Cinema. Não temos nada com o Adoro Cinema, tá, gente? Não estamos ganhando nada. Talvez eles nem sabem que a gente existe. É porque é o links mais... É um site muito bem organizado, com os links mais rápidos pra gente pegar e ver toda essa questão de casting, trailers e essas coisas, e o site é bem feito, o trabalho dos caras é bem feito, então não tem por que não falar, né, dos caras. Exato. Então, vocês podem ver o restante do casting lá no site do Adoro Cinema, beleza? Com fotinha, nome de personagem, tudo lá, é bem legal. Ah, porra toda, dá pra saber até a cor da cueca dos caras. É a cor das calcinhas também. Esse easter egg do site eu não achei. Hello, friend. Hello, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Tá, mas o que que é essa série Mr. Robot, né? Do que se trata? Eu imagino que o pessoal que vai estar escutando isso aqui já tenha assistido a série, ou já tenha um pouco de conhecimento. Mas para aqueles que não entendem muito, a gente vai comentar aqui um pouquinho no geral. O que é a série Mr. Robot? Pois é, não tem como não conhecer a série, né? Quem tem Facebook, quem tem Twitter, não tem como não saber, assim, pelo menos ter dado uma olhada na carinha do Elliot em algum meme, né? Tem muito meme. Não tem como não ter conhecido alguma coisinha de Mr. Robot, pelo menos. Alguém falando, né? Porque a série foi um estouro, totalmente um estouro em 2016 agora. Exatamente. Ela estreou em 2015, né? Sim. E com a primeira temporada, e teve a sua segunda temporada estreada em 2016. É. E tá indo agora pro terceiro ano da série também, em 2017. Ela é uma série criada pelo diretor Sam Esmail, né? Uma série meio que de drama, meio que, né? Suspense. De suspense e tal, que conta a história de hackers. Né, uma vida hacker num submundo hacker, digamos assim, né? Não faz bem uma divisão clara entre o que a gente conhece sobre hackers e crackers, essas coisas assim, né? Quem tá mais por dentro da comunidade hackers sabe do que eu tô falando. Mas é uma série que ela toca nesse... Ela faz meio que esse meandro, né? Essa ideia de que existe um submundo hacker, que existe um submundo onde os hackers são... os hackers da série, no caso, né, são criminosos super respeitados e etc e tal, e eles querem derrubar a maior corporação do lugar onde eles estão, né, que é a Evil Corp. Tem até um nome, né, bem propício, né, Evil Corp. Corporação do mal. mas na série não fica claro se chama realmente Evil Corp, né? É, verdade, né, ele tem o símbolo lá do E, né? Geralmente eles chamam de E-Corp. Mas aí quando é o Elliot e o pessoal deles lá da F-Society que estão falando, eles chamam de Evil Corp. Aí não dá pra saber se é esse realmente o nome da companhia ou se é só um nome que os hackers dão carinhosamente pra ela. Aliás, na série não dá pra saber uma série de coisas. Na série não dá pra saber uma série de coisas. Não dá pra saber se o nome da companhia é esse mesmo, de verdade, né? Se todo mundo enxerga aquele nome daquela forma. Pode ser, sei lá, exato. Entertainment Corp, sei lá, coisa assim. Né? Ó. Enterprise Corporate. É duo, né? Tipo, empresa. Empresa corporação. É. Mas. É a empresa que fabricou a nave do Star Trek. A empresa de quem fabricou, vai saber, né? Os caras têm esse poder. Mas ela joga uma série de questões, né? Políticas e questões humanas também, questões. Formas de pensar, né? Talvez dos escritores, dos diretores, que casam bastante com a nossa sociedade atual. E sim, também casam com ideologias anárquicas, vai. Não seria ideologias anarquistas, algo assim do tipo, né? Pelo menos foi o que eu senti quando eu assisti, né? Quando eu assisti a série. É toda essa questão de revolução, né? De ir contra o sistema que tá dominando tudo. Dá essa impressão mesmo. E é um assunto recorrente na série. Exato. Ela também faz a brincadeira sobre a questão de teorias conspiratórias. A própria série é uma teoria da conspiração. Sim, verdade. Né? E dentro da série tem um inception de teorias da conspiração, né, digamos assim. Então ela brinca bastante sobre isso, sobre essa questão do que é verdade ou não nas teorias de conspiração. E também sobre a questão do quão é aberto quão abertos são os nossos dados na internet, nas redes sociais, né, vídeo, Facebook, Twitter... o quanto que os nossos dados estão protegidos ou não, ela também lida bastante com essa questão de segurança. Então, assim, é uma série que ela tem um punhado de coisas legais, com bons escritores, com uma trama bem, bem envolvente. E é isso. Basicamente isso. Com um personagem esquizofrênico. Eles botaram um monte de coisas legais com o personagem esquizofrênico no meio e deu uma boa fórmula, né, cara? Só podia dar certo isso aí. Só podia dar certo. A série também tem um lado bem pesado, né? Ah, sim, sim. Tem esse lado meio frio, realista e... A série tem essa liberdade de mostrar as coisas mais sérias, né, mais pesadas, mas... Que não pode passar no horário nobre, por exemplo. Não tem nem como passar no horário nobre aquilo ali. Algumas cenas ali, inclusive, ia dar petição de um monte de gente fazendo passeata e... O treco todo aí, sei lá. Eu não sei, né? Tem coisa pior que passa na TV, então... Tem Big Brother, né, cara? Ele não acontece nada. Eu não quis falar pior nesse sentido, não. Eu quis falar pior de ruim. Eu quis falar pior de peso. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora você entendeu, né? I started intercepting all the traffic on your network. That's when I noticed something strange. That's when I decided to hack you. Bom, galera, a gente falou um pouquinho pra vocês sobre o que é a série E agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas considerações, então a gente vai dividir as duas temporadas, né? Porque nós temos opiniões diferentes sobre a temporada 1 e sobre a temporada 2. E temos opiniões diferentes sobre a série em si, mas inclusive mais sobre a temporada 2, né, Leo? Sim, A parte que a gente mais discorda é sobre a temporada 2. Então, a gente vai dividir dessa forma. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que a gente achou da temporada 1, né, da Season 1. E tentar não dar muito spoiler, mas não tem como, galera. Se vocês não assistiram, morram. Assiste esse negócio. Ou então vai lá, assiste as duas temporadas, depois volta aqui e escuta o Comic Netflix. Porque o Comic Netflix funciona assim, tem spoiler. Então, já tá avisado. Não tem como falar de um jeito legal sem soltar muito spoiler, né? Já que a gente vai falar sobre a série em si, sobre o que a gente achou de determinado episódio, de determinada parte, de determinado arco. Sim. Tá? Fica difícil não soltar os spoilers. Principalmente uma série como essa, que cada dois episódios que passa tem um twist. Sim. Aí estraga pra quem não assistiu ainda. Então pausa aqui, ó. Você pausa o programa, vai lá, assiste os 22 episódios e depois volta aqui. E a gente continua conversando. Ou então você vai ouvir spoiler por sua conta e risco. Vai ouvir spoilers? Spoilers? O cara tá ouvindo lá, o nego pegando, spoilando a armadura dos outros, coisa assim. Nossa. Acabou a guerra e ele tá lá ouvindo. Pegando spoiler. Vai ouvir spoiler! Spoiler! Spoiler, não se confunda. Tá avisado. Bota o alerta de spoiler aí, editor. Spoiler! A primeira temporada, ela é um pouco mais fechada do que a segunda temporada, então já é bom deixar claro isso aqui. Eu tenho em mente, eu acho que eu até li isso em algum lugar, que a série ela não foi feita pra ter várias temporadas, né? Ela, como várias séries americanas, elas funcionam dessa forma. Eles fazem geralmente um episódio fechado, depois eles veem se o público gosta, e aí fazem um episódio, uma série de episódios, né? Uma primeira temporada, e aí conforme a galera vai gostando, eles vão soltando. Algumas séries são pensadas assim. Eu creio que Mr. Robot ele foi pensado nesse formato também. Tanto que, tem a impressão que ela foi pensada assim, tanto que o primeiro episódio é uma caixinha, e essa caixinha ela tem alguns ganchos para a primeira temporada, que é uma outra caixinha, né? Pelo menos foi essa a visão que eu tenho, que aponta para a segunda temporada, mas não necessariamente faz com que te obrigue a assistir a segunda temporada. Você pode assistir a primeira temporada, tirar suas conclusões dali de boa e viver sua vida, sabe? Não vejo, apesar da segunda temporada ser uma continuação direta da primeira temporada, o que a série se propõe, o twist principal que a série se propôs na primeira temporada é resolvido ali. Depois eles fazem um puxadinho, digamos assim, né? Boa piada. Bom, é exatamente como a gente falou no último cast sobre uma série que era Westworld, que também é bem fechadinha ali na sua primeira temporada. Tem o seu gancho para a próxima temporada, mas não depende de ter uma outra temporada para você assistir aquela temporada, a primeira temporada no caso. E precisar de alguma coisa pra complementar aquilo ali. Não, você assiste, aquele arco é fechado. E aí você tem espaço pra novas histórias, pra novas tramas. Mas se não tiver uma nova temporada, não tem problema. Aquela história, ela tá fechada. E no Mr. Robot é a mesma coisa. Só que claro que os caras, eles não... Se a série vai bem, é claro que eles vão fazer uma segunda temporada, né? Eles precisam continuar gastando dinheiro. Mas esse é um ponto muito bom da primeira temporada. Ela é fechadinha, ela tem os arcos que vão do começo até o final e ali eles se completam. É um dos motivos que fazem dela uma ótima temporada. A real é que a série é uma daquelas séries que você não espera nada e de repente ela, bum, estoura, né? Sim, a série tem o porquê disso, né? Tem um bom conteúdo, tem um bom roteiro, uma ótima filmografia. Ela explora assuntos que são pertinentes, são interessantes e estão na atualidade, né? Tem uma série de easter eggs. O que tem de easter egg nessa série, cara, não tá no gibi. Sério mesmo. Toneladas de easter eggs. Quilos e quilos cada episódio. Não é como se você achasse um easter egg aqui, um easter egg ali. Não. É tudo pensado dessa forma. É uma série pensada em easter eggs, né, digamos assim. A primeira temporada ela tem muito mais easter eggs relacionados à tecnologia. Muito mais easter eggs relacionados a coisas que o diretor gosta, né? Coisas que os roteiristas gostam, muitos easter eggs poops, muitos easter eggs pops, né? Então, coisas desse gênero, certo, né? Isso é um dos motivos que faz eu gostar mais dessa primeira temporada. ela se compromete muito mais com o assunto da série, né, do Mr. Robot, que é justamente o hackerismo, né, e todas as formas de você poder hackear. Muitas das formas de hackear que aparecem na série são formas de hackear de verdade, são formas de hackear da vida real, né? Não exatamente daquela forma, né? Aí vai a minha crítica, minha primeira crítica à série, minha primeira crítica negativa. Ela sofre um pouco de overactor, né? Que é isso, é quando você tem ações, atitudes e atuações muito forçadas de alguns personagens e tal. Ela sofre um pouco disso, de todos os personagens. Todos os personagens têm overactor. E isso faz parte do universo da série, então você tem que meio que entrar nesse universo. Você tem que meio que deixar sua mente entrar ali pra dar certo, pra funcionar. Porque senão você vai odiar a série, não só sobre o assunto em si, todo o overactor que tem e por aí vai. Você tem que estar no mundinho. Tem que desligar tudo, entrar no mundinho de Mr. Robot e assistir, e aí você vai curtir a série. Porque se você for assistir pensando em todos os mínimos detalhes, da forma como as coisas estão sendo feitas, de todas as coisas forçadas que acontecem, você não vai se divertir muito, não. O que eu mais gostei da primeira temporada é justamente essa questão de acessar bastante o universo hacker. E ela também traz à tona aquela coisa jovem, né? De, ah, nós temos que brigar contra uma corporação, porque a corporação está controlando o mundo. E todas essas coisas que, né, esse pensamento anárquico que você tem quando você tem lá, sei lá, 15, 18 anos, coisas assim do tipo. Não tô menosprezando, tá, pessoal? Eu também passei por essa fase, eu sei bem como que é. Depois você fica velho e vê que as coisas não são tão assim da forma que você tá pensando, né? O sistema tão bem construído, tudo tão bem pensado a ponto de controlar a vida de todas as pessoas. E toda essa coisa de teoria conspiratória sobre o governo, que ele tem todo esse poder, e sobre empresas que tem todo esse poder sobre a vida das pessoas e não sei o que. É óbvio, né, que governo e empresas têm poder, algum tipo de poder sobre a vida das pessoas, mas não é tudo isso que as pessoas pensam também. Mas a série, ela leva isso para um outro patamar. Ela faz isso como se fosse um mundo real mesmo. É um mundo real da série, né? E certo. E as Evil Corps, né, as conspirações do mal, aparecem de verdade como elas são do mal, com intenções malignas, né? Intenções de domínio. Né? Basicamente isso que eu gosto da primeira temporada. Bom, o que eu gosto na primeira temporada, como um todo, é o jeito que ela vem se desenrolando e a construção de alguns dos personagens. Tem alguns personagens que eu acho ali meio whatever, vamos falar disso daqui a pouco. Por exemplo, o próprio personagem principal, o Elliot. A temporada vai te mostrando ele no dia a dia, ele, esse pensamento louco dele, ele vai sendo construído ali, mas meio que de um jeito, de começo um jeito meio unilateral, né? É. Que depois você vai descobrir o que tá acontecendo na cabeça dele, essas coisas loucas. E é legal isso porque ele vai te mostrando um lado das coisas e é só isso. Aí depois você vai ter acesso ao outro lado das coisas e as coisas meio que se encaixam melhor. Não, o Elliot é um personagem bastante singular, né? Eles conseguiram pegar algumas das desqualidades de alguns personagens que geralmente eu acabo não gostando, né? Eu não gosto muito, pra ser sincero, eu não gosto muito desse tipo de personagem que mostra, faz o ruim ser bom, assim, numa perspectiva, sabe? Esse tipo de personagem que pega conceitos que você sabe que é considerado errado na sociedade, que não são conceitos tão bem discutidos, e simplesmente se utiliza disso e pra virar um personagem descolado e tal. Acontece que o Elliot não é o tipo de personagem descolado. Ele, apesar dele ter o envolvimento dele com drogas, né, que isso é bastante abordado na série, o envolvimento com drogas dele tem um porquê. Não é simplesmente uma questão de dizer, ah, porque é um personagem mega descolado, super legal e tal, né, como algumas obras tenta distorcer esse tipo de coisa. Tem um porquê dele usar as drogas e tal. E tem também um porquê de toda aquela loucura acontecer na cabeça dele. Né? E ele é um personagem singular também porque, apesar disso, ele é bastante nerd. Será que é essa a palavra certa? Um nerd das antigas, né? Antissocial. Né? Acho que é a melhor palavra de bota escrever. Antissocial nisso. Ele é bastante antissocial. Então ele faz uma série dessas coisas de nego que se acha descolado, mas ele é antissocial, né? E esse paradoxo acaba encaixando bem no personagem, né? Acaba encaixando bem. E o Rami Malek, ele, cara, ele passa isso exemplarmente. Cara, a atuação do cara é absurda. É à toa que ele é o plot principal da série, é todo voltado em cima dele, né? O cara ganhou o Oscar. Não é à toa que ele ganhou o prêmio lá, né? Acho que é Globo de Ouro que ele ganhou, né? Ganhou o Globo de Ouro. Não lembro. Ele ganhou um prêmio lá por causa de Mr. Robot. Sim. E merecido, hein? Merecido. E fala bem do ator aqui, cara. Ele é um ator mega, mega Master Blaster, porque ele é o tipo de ator que eu gosto. Ele faz um personagem em cada situação, né? Quando você vai assistir ele na Múmia lá, no Retorno da Múmia, ele é um personagem. Quando você vai assistir ele naquela série em que ele faz a série de guerra, que eu esqueci o nome agora, mas vocês devem saber qual série que eu tô falando, ele é outro personagem completamente diferente, com outros dramas, outros traumas, e quando ele faz Mr. Robot, ele é outros personagens completamente diferente. Ele é realmente ator, tá? Ele é realmente ator das antigas mesmo, uma coisa que até tá sendo um pouco difícil encontrar nas séries atuais em Hollywood atual, digamos assim, em filmes atuais, porque o que é mais comum de você ver são atores fazendo papéis no quais eles já estão acostumados, né? Você vê, não vou citar nomes, mas você vê o cara que faz o filme de ação, ele sempre faz o filme de ação, e o problema não é o cara sempre fazer o filme de ação, o problema é que o personagem de ação que ele faz é o mesmo em todos os filmes. Com plots diferentes, né? O cara que faz o de comédia romântica é sempre a mesma comédia romântica, né? Sandra! Né? Mas é sempre o mesmo cara que faz aquele mesmo personagem, Adam. É. Né? Muito sutil. Muito sutil. Né? E o cara. Assim, né? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eles são atores, são bons atores, são. Mas eles não procuram se sair da caixinha, né? E existe uma indústria sobre isso, né? Os próprios diretores procuram atores que já fazem aquele tipo de papel, os próprios roteiristas já fazem, porque tem uma zona de conforto, né? Na hora que você vai criar a obra e tal, e a obra acaba até saindo melhor por causa desses quesitos. Mas já o Malek, ele consegue trabalhar... Eu acredito que ele consiga fazer quase qualquer tipo de filme, quase qualquer tipo de série, justamente por causa disso. Ele tem uma maleabilidade muito grande. Ele é muito bom no personagem como Elliot, sim, agrega demais, sim, tanto pro personagem quanto pra série. Não é à toa que em alguns vários momentos ali da temporada ele arrasta assim, ó, ele puxa todo mundo, puxa a série, puxa o episódio. Tem momentos que é só ele no episódio. É só ele e acabou. É um personagem bastante complexo, foi um ator muito bem escolhido pra esse tipo de realmente roteiro, né? Outra coisa que eu gosto bastante na primeira temporada é todo aquele arco do Mr. Robot, a relação entre o Elliot e o Mr. Robot, e até o plot twist, onde toda esse arco, né, deles dois vai terminar. Tudo bem que para alguns que assistem, no caso eu que assisto, eu já fui sacando qual que era esse plot twist. Uhum. Que você que não assistiu a série vai levar um spoiler grande aqui. Mas eu não estou nem aí. Nem ligo. O plot twist é basicamente que o Mr. Robot, ele é uma segunda personalidade do Elliot. Ele, sim, não tá ali de verdade. O Elliot conversa com ele, mas é tudo coisa da cabeça dele. Só que pra quem já assistiu o Clube da Luta, né? Já tá acostumado com essas coisas, com essa ideia de dupla personalidade, você só descobriu isso no final. Olha aí, você acabou de me soltar um spoiler do Clube da Luta. Ah, o problema é seu, cara. Você não assistiu o Clube da Luta até hoje. Eu não assisti até hoje. Devo morrer. Olha aí. Tomou, a maldição tomou, virou contra mim. Olha pois só. Pois é. Da próxima eu vou ter que tomar cuidado na hora de fazer uma ligação, uma referência, vou falar. Pera aí, mas Arthur, você já assistiu tal filme? Então não vou poder fazer esse paralelo. Não, pode fazer o paralelo. Não, era só isso, velho. Mas... era só estragar o final do filme pra você. Filha da mãe. Essa questão da dupla personalidade do Elliot, que na verdade tem várias personalidades, é um personagem totalmente esquizofrênico, ele tem uma série de problemas. Você vê isso justamente porque logo nos primeiros capítulos ele também aparece conversando com uma psiquiatra ou psicóloga. Eu nunca entendi direito o que é aquela mulher, né? É... A gente nunca sabe qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra. É, não, então... a gente não sabe. Desculpa, tá? É um defeito Desculpa, nosso. Desculpa, gente. É um defeito nosso. É. Talvez nós devêssemos ir para um psiquiatra ou psicólogo. É... E aí que é uma outra questão também, que assim, todo mundo fala bem do Rami Malek, que realmente ele merece, né, o que falam bem dele. Mas um outro cara que faz um papel extremamente fodástico, né, na série é o cara que faz o Mr. Robot, né? Inclusive dirige a série. Exatamente. Que é o Christian Slater. Christian Slater. Que atua muito bem na série também, né? Com a atuação dele muito boa. E ele faz a contraparte do Elliot, né? Uhum. Né? Faz a contraparte. É exatamente isso. Spoiler, faz a contraparte. Fight. É, agora você foi longe, hein? Agora... Final do negócio, é. Pegou essa? Essa foi. Ó, essa eu peguei, hein? Eu tô até mais feliz, velho. É engraçado porque quando você assiste a série pela primeira vez, tem algumas coisas que você não percebe. Obviamente que você percebe que o Mr. Robot tem alguma relação muito forte com em relação à paternidade do Elliot. Uma das teorias que eu tinha, inclusive, é que ele era o pai do Elliot, e o Elliot não lembrava, né? É uma das teorias que eu tinha até assistir a série inteira, né? Eu também pensei nessa teoria aí. É, e por algum motivo o Elliot não lembrava. E aí você assiste a série a primeira vez, e é mais divertido quando você assiste a série pela segunda vez, porque você vai ver que tudo faz sentido, né? E é engraçado você tentar Exato. Imaginar em que momento que o Elliot tá no comando e em que momento que o Mr. Robot tá no comando. Então você vê coisas assim, tipo, os caras falando por cima do ombro do Mr. Robot, você vê... Tem uma hora que a Darlene tá na porta e o Elliot sai assim, encapuzado e tal, e ela fala, ah, não sei o que, Jackass, né, chama ele lá. E aí, tipo, uhum. ele vira pro... Ela fala, você já vai embora de novo, né, alguma coisa assim, e entra, né. E a primeira vez que você assiste aquilo, não faz sentido nenhum. Você pensa que a Darlene é uma maluca, uma doida lá, sei lá, que totalmente antissocial também, que se comporta daquela forma e pronto. E aí depois, quando você assiste a série de novo, que você vê o comportamento da Darlene com o Elliot, você vê que faz todo sentido do mundo. O jeito que ela entra no apartamento dele, sabe? Você começa a pensar, ela é uma intrometida e pronto, né? Tipo, é o jeitão dela. Mas aí depois você vai saber no plot, né? O porquê dela tá fazendo isso, né? Toda essa liberdade que ela tem com ele e por que ele se sente tão esquisito perto dela e etc e tal, né? Aliás, eu tinha uma teoria interessante pra mim, não sei se pro mundo, né? Eu tenho uma teoria interessante que, na verdade, a história conta que o despertar do Elliot, muito provavelmente, né, isso foi uma conclusão que eu tirei da série inteira. O Mr. Robot, ele teve no controle durante muitos anos, sabe? Sei lá, quando o pai do Elliot morreu, aí vai um outro spoiler, ele deve ter criado essa personalidade, que foi o Mr. Robot, e o Mr. Robot assumiu total e o Elliot apagou. Essa é a minha hipótese. E quando, por algum motivo, o Elliot começou a fazer o tratamento lá pela empresa dele, né? Porque o tratamento foi obrigatório pela empresa, foi o Gideon que obrigou ele a fazer o tratamento e tal. Isso é contado na série, né? Ele... Exato. Provavelmente o Elliot começou a voltar, né? Por causa da questão dos medicamentos e tal, não sei o quê. Ele provavelmente já usava droga antes, já era berez antes e motherfucker e tal. Ele não, tinha um comportamento. É o Leon, né? Mas ele tinha o comportamento do Mr. Robot antes, já. Né, como esse personagem, e viveu a vida dele assim, digamos, e tudo que é criado em volta do Mr. Robot, toda essa questão do Dark Army, não sei o que, foi feito com o Mr. Robot, né? E aí quando surge o Elliot, que não sabe de nada e tal, quer dizer, é o Elliot de verdade surgindo e tentando descobrir que merda que o Mr. Robot fez enquanto eu estava ausente. Estou fazendo aspas com os dedos aqui agora, vocês não estão vendo. Né? Enquanto eu estava dormindo, qual foi o mundo que o Mr. Robot criou pra mim, entendeu? A série me deu a entender isso, que o Elliot já acordou algumas vezes, mas o Mr. Robot deu um jeito lá de fazer ele voltar, né? Tanto que tem a parte que a Darlene fala pra ele, ó, você esqueceu de mim de novo, sabe? Essas coisas assim. Tem alguns momentos em que fala da amizade dele com a Angela. Mas você pode ver, por exemplo, certo, que a maior parte das lembranças do Elliot com a Angela são quando eles eram muito pequenininhos, né? Quando eles eram... Sim. Ele não tem muitas lembranças, pelo menos a série não mostra muitas lembranças dele depois de adulto, né? É, a não ser o fato dele estar trabalhando lá e tal. E todo respeito, é muito estranho, porque assim, a galera que trabalha com o Elliot, entre aspas, né, pro Elliot, vamos falar a verdade, né, que trabalham pra ele, o plano é dele, as coisas são todas dele. E a Dark Army, né, esse mundo em volta, todos eles têm um respeito absurdo em cima do Elliot, como se ele fosse o salvador, né, Jesus Elliot, digamos assim, né, mas... Exato. Não justifica, porque você vê o tempo todo que o Elliot é um esquizofrênico maluco, que não... Ninguém ia confiar num cara desse, por mais qualidades que ele tenha como hacker, sabe? Nem no trabalho do cara, quem é que ia contratar esse cara, sabe? Você olha pro Elliot e fala, mano, o cara não teria chance nenhuma. No máximo, ele seria um hacker do submundo, vivendo só no submundo, sabe? É o que reforça a teoria de que o Mr. Robot estava no comando por todo esse tempo. Afinal, o Mr. Robot, sim, ele passa a imagem de alguém que faz a parada mesmo e não tá nem aí. Que é louco, mas é louco de um jeito consciente, né? Se dá pra gente usar esse termo. É. Não, ele não é tão retraído quanto o Elliot, né? Ele vai lá, ele fala, que nem... Você começa desconfiando ali que tem alguma coisa errada. Primeiro você vai pensando que é uma vibe meio... O sexto sentido, sabe? Uhum. É meio que o pai do Elliot, mas aí ele morreu e tipo, o Elliot continua vendo ele ali, mas ele tá morto e é só uma visão dele ali, certo? Sim. Só que durante a primeira temporada você tem uma interação do Mr. Robot com outros personagens, que nem tem a parte que o Mr. Robot tá conversando com a Darlene no fliperama lá, tem aquela parte que o Mr. Robot ele ameaça o Romero e até coloca a arma na cara dele. Sim, tem essa parte. E é isso aí. Isso aí despista de você achar que o Mr. Roach não é real, é só uma visão do Elliot. Porque se ele fosse uma visão apenas uma visão do Elliot, ele não teria essa interação com essas outras pessoas. E também tem um episódio em que o Mr. Roach e o Elliot interagem com um cara lá que tá vendendo droga, né? Que é, na verdade, depois você vai descobrir que é uma loucura da mente do Elliot. Mas mesmo você sabendo que sim, é uma realmente loucura da mente dele... Isso fortifica muito mais isso que você tá falando, né? Dele realmente existir. Eu, durante um tempo, eu tive a impressão de que o Elliot tinha esquecido que o pai dele tinha morrido, sabe? Por algum motivo. É, então, da mente, exato, dele, sabe? Essas mascaradas do plot que a série dá faz você pensar isso. Primeiro eu pensei que era uma coisa do Elliot só ver aquele cara lá na cabeça dele, mas aí você começa a ter essas interações do Mr. Robot com as outras pessoas. Aí que eu também tive essa... Veio essa ideia, será que é o pai do Elliot? Só que o Elliot não lembra por algum motivo, porque ele se droga, ele tem alguns problemas mentais, ele vai lá na psicóloga, pode ser que ele tenha, sei lá, feito um bloqueio. E aí você tem aquela parte que eles estão conversando na roda gigante que o Mr. Robot, ele fala, não, você não precisa saber meu nome, que até o Elliot pergunta quem que era ele. Talvez, sim, aí você pode até pensar, talvez é o pai dele mesmo e o pai dele saiba que ele tá meio doido da cabeça e fala, não, vamos concentrar no que a gente vai fazer aqui, depois a gente resolve esses problemas. Você não precisa saber que eu sou seu pai agora, senão você vai ferrar mais a sua cabeça. Exato. Então, a série, ela dá essa ideia. Dá a impressão de que ele é um cara que tem um grande plano, né, e não interessa a afetividade dele com o filho ou com a filha e por aí vai. Né? O que interessa é que o plano funcione. Agora que você citou essa parte que eles vão junto lá na... O cara achar comprar droga, né? Que o Elliot entra lá na casa. Essa parte toda aí também faz a gente pensar isso, que é realmente o pai dele. Porque quando o Elliot acorda lá, ele fala, ah, eles foram embora, eu tô sozinho. Mas aí o Mr. Robot aparece e fala, não, eu vou estar sempre aqui com você, moleque. Aí dá essa ideia de um pai, né? De uma figura paterna. mas ao mesmo tempo dá a ideia de que é alguma coisa na cabeça dele mesmo, porque ele fala, eu vou estar sempre aqui com você. Uhum. Então dá essa ideia que ele não abandona ele, porque é uma coisa da cabeça dele. Agora você imagina a loucura que é aquela cena vista de fora da cabeça do Elliot. Eu fico imaginando, agora quando eu tô assistindo de novo, eu fico imaginando isso, todas as cenas eu presto atenção e tal, né? A loucura que é essa cena, exato, porque ele tá tendo overdose e... Não é overdose, né? Ele tá tendo... Como é que chama? Ele tá abstinência. Ele tá tendo abstinência. E o Mr. Robert tá calmão, assim, do lado. E tá os dois lá, os que seguem ele lá, o Romero e o outro que eu esqueci o nome, o gordinho, vendo aquela loucura. Tipo, o Romero dá umas olhadinhas pra trás, assim, e o cara tá loucaço lá na cama, tendo febre, não sei o que, toda aquela abstinência. E de repente, do nada, chega uma hora em que o Romero fala assim, ah, eu cansei dessa merda e eu vou sair. E aí o Mr. Robert levanta, ah, não sei o que, você quer ir? Vai, não sei o que, sabe, um negócio assim? Uh-huh. Eu vou ficar aqui e tal. Eu fico imaginando essa cena vista de fora, tipo o Elliot lá, loucaço na cama, tendo o negócio da abstinência, daqui a pouco ele levanta normalzão, tá ligado? É, você quer ir? Vai então! Beleza, vai lá. Aí daqui a pouco ele tá normal, falando com os caras, falando dos planos, daqui a pouco ele tá tendo coisa de novo, tá ligado? Isso me deixa maluco, falar a verdade. Exato. Né, esse tipo de cena. E é muito bom isso, é muito bom isso, de você assistir de novo e ver essas partes. E da primeira vez quando você tá assistindo, que você vai tentando entender o que que tá acontecendo, mas aí a série ela consegue mascarar ali o twist. E só depois que vai ser revelado que, na verdade... que o Mr. Robot é o Elliot, né? Porque primeiro ele dá essa... Primeiro ele revela que o Mr. Robot, na verdade, é o pai do Elliot que ele fica vendo. Que o pai dele morreu e tal, né? É. Eu tive essa impressão. E só depois que ele vai te explicar que, na verdade, não é só uma visão dele. Que é ele. É uma personalidade dele. Sim. E aí todas as interações anteriores que você tinha do Mr. Robot com os personagens, aí vai fazer sentido. Porque, na verdade, não era o Mr. Robot. Tava te mostrando que era o Mr. Robot ali, o Christian Slater, falando dos outros personagens, porque é aquela personalidade, mas na verdade é o Elliot. É que nem você falou, você assistir de novo e imaginar que é o Elliot ali fazendo todas as coisas, seja quando estão os dois juntos ou só o Mr. Robot. Tem aquela cena que eles estão viajando de carro, que você falou agora há pouco, antes deles pararem no hotel. Uhum. E... que eles estão de carro lá, tá o Romero, o Gordinho, o Mr. Robot e o Elliot. E aí eles estão conversando entre si, aquela cena ali fica muito claro que parece que o Mr. Robot não tá ali. Ele tá ali, sentado ali, mas ele tá muito ausente da interação entre os outros três personagens. É, ele tá com o sinalzinho de away ali, tá ligado? Quando você não quer falar com a pessoa pelo chat, aí você bota o away, você liga o away lá, ausente. É, fica lá. Você tá vendo que a pessoa tá falando, mas você não quer falar. Então você, pum, bota lá e já era. E aí quando você vê essas interações do Mr. Robot com os outros personagens, que reforça essa teoria de que quando o Elliot tava fazendo os acordos dele, os planos dele, junto com o Dark Arm e tal, era o Mr. Robot, na verdade, que tava ali fazendo os planos, conversando com os caras. Por isso que ele ganhou todo o respeito. Porque quando você tem essas interações do Mr. Robot com os outros personagens, você vê que ele é um cara imponente. Que ele chega lá, ele fala, ele mete a karma na cara dos outros e não tá nem aí. Uhum. Um cara assim, com certeza ia ganhar o respeito desses outros hackers e tal. Sim. Então isso reforça bastante essa ideia de que era ele controlando, dominando o Elliot por um tempo. E depois o Elliot vai começando a ganhar consciência. E aí fica essa briga entre os dois que vai desde do final da primeira temporada até a segunda temporada. Em alguns momentos você até percebe que alguns deles sabem que ele é maluco, que ele tem personalidade, não sei o quê, e com qual personalidade eles estão lidando na hora, sabe? É muito dos planos. Sim, a Darlene, do Mr. Robot. A Darlene é um exemplo disso, né? Oi? A Darlene é um exemplo disso, né? Ela sabe como é que é o Elliot. É, mas a Darlene, eu tenho a impressão de que ela se confunde um pouco mais entre o Elliot e o Mr. Robot. Quem tem uma clara forma de saber, e eu não lembro se isso acontece na primeira ou na segunda temporada, acho que é na segunda, mas vamos só pra contextualizar aqui. Quem sabe claramente quem é o Mr. Robot e quem é o Elliot é a Joana, né? A Joana que fala com ele em outro idioma pra fazer, meio que fazer um teste, né? Eu acho que aquilo me deu a entender de que provavelmente o Mr. Robot sabe o que ela fala. quando ela tá falando em outro idioma. Então ela meio que fala aquilo pra falar, ah, quem será que, com quem que eu tô falando agora? Ah, quem é você? Ah, eu sou o Ollie, né? Ele fala. Uhum. Então ela sabe, né? O loucão lá, esqueci o nome dele também. Tyrell? O Tyrell também. Que aliás, o Tyrell, vou puxar uma outra ponta aqui, né? Eu terminei que eu tinha falado sobre isso. Mas o Tyrell, cara, é aquele tipo de cara que ele é visivelmente perturbado. A série ela explora muito isso, ela explora bastante sobre as perturbações mentais de cada indivíduo, né? Cada tipo de. Cada tipo de perturbação que as pessoas têm, que todo mundo tem algum tipo de perturbação, querendo ou não, e qual o efeito colateral disso. Mas alguns personagens são bem mais saltados, né? Você vê, por exemplo, a Angela, ela é bastante contida, mas é uma mulher bastante esquisita, né? A gente Sim. até caiu naquele papo que a gente não sabe se ela é dessa forma porque a personagem é assim, ou é porque a atriz que é ruim mesmo. Fica aí a dúvida agora. Fica a dúvida, né? Mas ela é bastante esquisita, ela se envolve em muitas situações que não dariam certo, né? Com aquele tipo de personalidade que ela tem e tal, mas beleza. Né? E o Tyrell tem uma personalidade psicopática totalmente estranha. E ele bota isso à flor da pele. Isso que é o. Sabe? Tudo bem. Uhum. Eu gosto de imaginar os personagens num contexto cotidiano, né? Você tá assistindo aquelas cenas ali e o Tyrell vai se mostrando aos poucos. Né? Mas, mano, na segunda cena em que o Tyrell aparece, naquela mesa, rodeado de advogado, ele já demonstra ser um cara malucaço, assim, sabe? Um cara fora da realidade, né? Um cara certo. Inconfiável, né? Você olhava pra esse cara e falava, mano, então eu vou contratar esse cara na minha empresa, mano. Olha o olhar desse cara, olha o jeito desse cara falar, sabe? Maluco, drogado, sabe? Assim. Não deixa esse cara entrar em casa, sabe? Mas na terceira vez ele chama o Elliot pra bater uma conversa ali, né? Trocar um papinho. Uhum. E eu troquei as coisas, né? Era trocar uma conversa e bater um papinho. Troquei as bolas. Mas vocês entenderam? Para se comunicar. Para se comunicar. E, inclusive, é o gancho, né? Do episódio 2 pro episódio 3. E já dá pra sacar que o cara é maluco, mano, sabe? Já dá pra ver, assim, que ele é meio coringa, sabe? Aquela personalidade meio esquisito, frênica ali e tal. E ele vai ficando mais maluco. Tem a cena que ele espanca o carinha lá pra tirar a frustração. Tem toda aquela cena que ele tá achando que vai ser promovido. E ele fica sentado, tipo, parecendo aquelas pessoas com problema mental, sabe? Balançando pra frente e pra trás, assim. Imaginei isso. Eu fico imaginando a pessoa que tava lá no atendimento, né? Tem uma menina lá, acho que é uma menina, um cara lá no atendimento, olhando aquele cara com aquela cara fixa, olhando pro horizonte, assim, balançando pra frente e pra trás. Qual o cabelo? O que o cara tava pensando, né? Olhando assim, meio desviado, né? Atendendo os telefonemas. Esse cara é maluco. Sabe? O cara suando frio ali. Então, mano. Na segunda temporada ele fica mais louco ainda. Né? Sei lá. Quando ele aparece, ele tá doidão. Tá loucaço, né? Você fala, pô, ele é maluco. Não, na primeira temporada, quando ele tá no apartamento do Elliot com a arma. Ali ele já demonstra que ele é louco. Loucaço, assim. I started intercepting all the traffic on your network. That's when I noticed something strange. That's when I decided to hack you. Bom, galera, essas foram as nossas considerações sobre a primeira temporada de Mr. Robot. E a gente vai falar sobre a segunda temporada e sobre os easter eggs da série na segunda parte desse Comic Netflix Show, que vai sair no próximo domingo, dia 5. Esse episódio do Comic Netflix vai ser dividido em duas partes, tanto para facilitar o nosso trabalho aqui, quanto para ficar melhor de escutar. Afinal, quem tem saco para ficar ouvindo por 2 horas, né? Então essa primeira parte vai ficando por aqui. Falou e até mais!